Martins, 58 no solo, 411. É, confirma por gentileza a indicação de metro que recebeu, não? Quanto de cabo, 272? Fiquei grato. Estabilizado, ILS 76, gol 962. Golo 162, completa final, chama 3 Salvador, 118, decimal 95. 2 Salvador, 1895, gol 196. B5048, acione identificação, via do medioma, deixa para a 050. Tudo certo, controle Salvador, está em contato, o radar passando a posição Conde, mantém a nível 60, vem na frente da posição ABF para a chegada ABF. 62, altimetro 08, pouso autorizado na 0, vento 240 graus, 089. Livre, pouso, altimetro 0, voo 190. Pode ir, eu vou no 556, passo 0, não, meu Deus. Segura o 556, mantém o ponto de vento. Para informação adicional, o tráfego que pousou à frente recebeu a indicação de 8 nós de cauda, né, final, ok? Ah, sim, a gente vai prosseguir, tá dentro do nosso limite, obrigado. Seja. Você levou a 270? Para chegar na BF, gol 277. Se lá no setembro será Salvador, acompanha. Certo. Chama Recife agora, frequência 9.085, alternado 1.5.45. E siga o táxi via pista, livrando na Delta, ok? Será a decolagem da 28. E na pista, via Delta, para a 28. Azul 40, azul 5048, controle. Estamos mudando a pista, curve à direita, na proa 095, programa espera, ou seja, programa chegada repetiona. Nós me aliens no solo 53, Alivrona Fox, chame o solo 219, bom dia. 219, bom dia. Estamos agora 28. Delta 3714, completa aproximação, ainda para pista 10, chama 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. 18, 95, 147. 477, Estamos mudando a pista agora, a pista 1028, a chegada e pique. Vem na prova da posição alto para interceptar a chegada e pique. Continue aguardando pista 10 livre. Altímetro 018. 0018, aguardando pista livre, na 47. Devido à mudança de pista repentina, mudança de vento repentina, a gente está mudando para a pista 28. Só para afinar a autorização, o vento agora está 240 graus com 10 nós e a última aeronave recebeu 8 de corda. Na 47. Luna 556, liberou, grato pela agilidade, chame agora em 209 para prosseguir o táxi. 209, para prosseguir. Trazou uma 455. Cruze a direita na proa 090, aguarde nos vetores, azul, o gol no 455. Vira para a direita para a proa 90, azul, no parte de fundo, descendo para 150. Luna, acho que aproxima. E a esquerda, proa 210, deixa para 3.003 com a vista 1.098. Se for tracionamento autorizado, chame táxi. Após para a fila via, descida para 050. Corpo a prova da satisfação, vô. Afirma, salvo, azul 5048. Quatro, no solo aos 5-7, livre na taxiway Eco, mantém a posição antes da Alfa, dando passagem ao órgão da companhia, chama 219. Eco, dá uma atenção da Alfa, 219, aguardando a aeronave da companhia. Lima, Papa Lima, mais foto. Papa Lima, pro LC, estacionado 0140, onde ficou? Você está chegando? É, onde foi a porta? Última peça, X-Pay, autorizado o cruzamento do eixo da 28, entre marcador externo e duna, mantém a X-Pay de eixo na 018 e foi para o final do propósito. Está autorizado o cruzamento entre dezembro e duna, está reportado para o propósito de tempo da final. Eu sou eu, o 156, pista 28, autorizado na área e manter. Ali mantém na 22, boa noite, 156. Seja Júlia, você vai ter 3 a 5. Os 366, metade da chama de edificação via perfil plano, e se manter o nível 190. Bruno 455, desce para o nível 060. Desde a decolagem na pista 22, boa noite, 5, bem. Bruno 77, está agora 15 milhas nordeste do Serra Vita 363, próxima navegação para o Serra Vita 363, para o final da linhagem, como estabilizado, descendo para 25006. Ok, vai, 4, 3, 6, bom. É, a possibilidade de voo com a Fusão e 364? Tirar o gol do 77, informe e estabilizar no procedimento. Gordo. Número 2 na próxima fase. Canal 356, chama a identificação, via Tercipiona, desça pelo nível 120. Pista 28, decolagem autorizada, V220 grau 07 lá. Iniciando, tá 8095. Sobre lançamento de elétrica da Tune, só para descer. Sim, eu não estou esquiaço, Jorge. 7, do 77, está estabilizado na final? Estabilizando agora. Vamos pro front 364. Pode completar o final, chama a torre Salvador, 118 decimal 95. 118 95. Turno 455, deixa para 4.6, o ajuste 1098, reduz a velocidade para 2.209. Toca 4.6, para 120, boa. Decolagem 0.6, mantém a reta 3.500, fechando com 0.1. 0.8, tá 3.8, 4.5. Tango 1, numa centena, após 2.500, direto Tango, tá 3.8.5. Turno 5.5.000, mantém a nível 1.0.0, devido a tráfego na proporção de 3.0, 26 milhas com rumo oeste, cruzando a nível 1.4.0, desceu para 1.2.0, 1.2.3.20. Certo, mantendo uma centena, vou no 5.5.000. Controle o Gordo 77, voltado. Prossiga. Confirmar a frequência da torre? 118, decimal 95. 95, tá. Eu chamei o número 356. É o número 5 para aproximação, reduza para 230 mais. Obrigado. O número que vai ser no pista, em questões visuais, informe homens no solo. 3.3.6, como trato, você está de 10 horas, 20 milhas, com rumo sul, mantendo 1.0.0, um 2.7.3.7.8.7. Tá feito no trato. A 1.7, cruzado ali, Matheus. A identificação via Tepiplano, desce pelo nível 1.3.0. 1.7.7, pista 2.8, pode utilizar 2.2.0 graus, 0.9 mais. Ele propôs o Gordo 77. Chapa Romeu, Romeu Golf, decolado 08, chame agora o controle 20, deixa eu ir, por favor. 208, prova. Romeu, Romeu Golf. Vou agora do 363, vou ao 145. Marique, 362 e após o 363. A primeira 362, ó, vou ao 145. Controle Romeu, Romeu Golf, todo louco, Romeu Golf. Então, ali o Romeu no Golf, com a sete rodada de colagem, saída Coral, sube e mantém a nível 080. Saída Coral, subindo a 080. Papá Romeu, Romeu no Golf. Você tem mais 4 minutos, vamos no solo? É, frequência livre, Juliette, que é da Chile. Como é que eu... G5048, completa a final do Renato, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. 95. Mantenha a nível 120 devido ao tráfego informado com 3.3 na meta. 77 no solo 09, livre direita na hotel, frequência livre, boa. 77, vai levar a direita. 3745, ponto de espera da 22 Pro. 3745, mantém o ponto de espera. Ok. Então, acho que a pista 17 do código autorizado, vento 220 graus, 089. Você vai arrumar o meu grupo? Se vai por aí direto, morro. Autorizado, direto meu, São Paulo, arrumar o meu grupo, fome de volta ao cancelamento do plano. O meu volta. Quanto tempo é anotar 3-2, quanto tempo? A chegada é até pequeno, mantendo descida para nível 1, 2-0, à sua frente. É, isso mantém, 3-2-5. Autoriza a morte, vai dar presente para o 3-2-5? Mantém ainda a sangue e até a sangue leita para 3-2-5. Presenteamento no visual contrário. Mantendo, mantendo, nível 1-2-0, com 3-3 na linha. Mantendo. Número 556, tráfego superado, suba pela mesa 360, aguarde transferência de comunicações. 360, aguardando transferência, boa noite, 5-5. 8, vento 230 graus, 109, azul 5048. Repouso, obrigado. Eu tiro o meu ônibus curriculado aos 10, subo, mantém meu pé e chamo controle 120, decimal 81. 013 milhas, homo-oeste, cruzando o nível 150, descida para 130, a UAB 318. É, está 318. Cortando o Salvador, para matar o quilo 1-1. Cortando o quilo 1-1, subo para 1-1-6 no corredor Axé, informe da Fora da Barra. Quando meu pé, corredor Axé, informará no Canel e Fora da Barra, para matar o quilo 1-1. Estabilizando a aeronave, voo no 455. Olha 455, repita para a próxima faixa, metrô em Salvador, 1-1-8-9-5. 8-95, reduzindo. 3-3-6-6, pista para 4-6, registro na 0-8. Estou pelo 0 a final de aeronave, voo para o serviço 3-6-2 e depois o 3-6-3. Sim, 4-6, autorizado, corrente aeronave 22, vamos ao 3-6-2, para 3-3-6-6. 1-5-5-6. Chame Recife agora, frequência 1-2-8-3-5, alternado 1-2-3-8, autorizado Doclo. Ok, Dono 2835 e a segunda? Autorizado 1-2-3-8. 1-2-3-8, obrigado, pronto, Doclo. 5-0-4-8 no solo 1-2, siga o táxi na pista e libere a primeira esquerda, o táxi Charlie, chame 219. Salvador, bom dia, 1-4-5-5, final. 1-4-5-5, seguinte, continua a aproximação, guardando a pista 28 livre, altímetro 0-8. Autorizando 28, agora 455. Opa, afirmo, 28. Para a mesa 340. 340, para 3-8-4-0. Fechando a minha 356, tráfego superado, pista para 4.000 pés, ajuste na 0-8. 4.038, né? Romeu levou o plano IFR cancelado N4, prossiga para o TPD Franco do Irmão, prossiga para uma milha que despeja o aviso 908. Pronto, 3895, chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.8. 2135, 238, está 3 anos acima. Bruno 465, solos 15, libere na Delta, esquiva do chame antes da Alfa, 219, bom dia. Delta, e chamar da Alfa, Bruno 465, 319. Romeu Bravo Oscar, deixa para 4.10, ajuste 1.0, no 8. 4.10, 1.0, 1.8, Romeu Bravo Oscar. C356, número 2, em aproximação, reduz a velocidade para 2.009. Tanto faz agora. C366, que consegue o CAV 363 da Pegate? Negativo, está fora do confalho. Perfeito. CAV 362, veio para 363, autoriza a final do procedimento, deixa para 2.5007. Gente, veio para estabilizar, 366. Romeu Golfo, com a troca do conhecido para informar, tem uma frequência livre para a coordenação, Romeu Golfo. Calculador 1-7, mantenha a reta T2-500, chama o controle 208, bom. Mantenha a reta T2-500, 208, boa, T3745. Salvador, boa, T3745. T3745, contato rodada colado, suba para nível 100, até o 2-500, vai direto para a volta. Só para 100, com 2-500, voa direto, salva. Lima. Tá. 6356, autorizando a final da aeronave, deixa para 25003, mantendo o 362 e após o 363. Reduz a velocidade para 1809. 2500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, Romeu Oscar, mantenha o console visual, o ajuste 1.08, tem a frequência livre para a coordenação. Recomendo 364. Entre 366, já visual algum campo? Negativo. Só faz com visual, altímetro 1.08. Vai passar visual, 366. Ajustado no 08, edição 200, Romeu Tabasco. chegar no 356, vou para o seu aeroporto 363 e vamos estabilizar lá com o nosso próximo mestre. Tá voando, que vai encontrar o mestre aí. Venha, tá visual. Sequência metro, doutora Selma, que apresenta o PRO, seu limite para a radial 100 do VR Salvador. Se é PRO, o limite está pela 160 do VR, vamos ver para lá. ...3745, está livre a sessão para o número 360. A sessão 360 do 3745. Coordenar, motiva, luta 3745. Beleza, então 3745. Vira 3745, grátis. Estabilizado na final 635. Fechando a 635, completa a final do R9, chama 3 Salvador, 118 decimal 95. Salvador, boa tarde, final 635, nota 22. Chamamento 35.000, continua a aproximação da zona pista livre, último final 098. Também para o sistema anterior do resto da navegação, produção do 363, informa estabilizar na cima da aeronave. Direto 363, informará o meu trabalho. Sim, vou limpar uma vez. 1, 2, 3, no solo, aos 2, 2, vive na Delta, à esquerda, chame antes da taxa Alfa, 219. Viva Delta, é o antes da Alfa, 219. Bom dia. Na 356, pista 28, pouso autorizado, vento 240 graus, 08 nós. Então, 3745, chame Recife agora, frequência 118, decimal 35, antena 123, decimal 8. 1235, 1235, 1235, 1235, 1235, 1235, 1235, 1235, 1235, 1235, 1235, Romeu pra Vasco. Romeu Bravo Oeste, bom dia, time 0098, confirma a intenção de pouso. Uno 098, quando o visual possui uma análise pela pra 17, Romeu Bravo Oeste. Suficiente, então reporte visual para o cancelamento do VFR, Romeu Bravo Oeste. Informação, Romeu Bravo Oeste. Chanel 6213, line up and wait 188. Line up and wait. Chanel 6356, no solo 25, livre na esquerda na delta, vence da alfa, chame 219, bom dia. Chanel 62, Chanel 6013, prepare to departure, maintain heavy until 2,500 feet. TF4 takeoff, 188, wind is 2,000, 2,099. Takeoff on 828, maintain heavy until 2,500 feet, so Chanel 6213. Claro, vai prosseguir para 28, beleza, vamos para baixo. Excelente, continua a aproximação, aguardando pista 28, livre Romeu Bravo Oeste. Asca. Bravo Oeste, pista 28, pouso autorizado, vento 240 graus, 09 graus. Número pouso 28, Romeu Bravo Oeste. Funcionar 6213, departure airborne 26. Contact now, Salvador, 120.8, have a nice flight, sir. Salvador, departure 120.8, have a nice flight, sir. 213. Boa tarde, o mais um 150 Lima 328. A Lima 328, mais um 150. Sim, David Countess, Supercross, Clement 2, 360, right over 1 departure. 1, 2, 4, level 3, 6, 0, right over 1 departure. Ocean 6213, satellite to the intersection. The intersection is 6213. request cancel of level 100 restriction. Ocean 6313, climb into 360, no restriction. Create all restrictions, the channel 213. Sou Lagano 50, decolado 31, interceptor 2500 pés, chamou o controle Salvador, 120-28. Como é 08, mantém 2500, 10, Lagano 17. Oi Salvador, o Lagano 50 decola. Eu não vi 850, contato radar, emissora nível 350, Saizarão. Saizarão, o Nazão fica. Imagina 50, submetendo 330, vai direto para Caju. 330, vou Lógico, autorizado o cruzamento do 735 na Papá, corte pista livre, funciona a frequência livre. Contact now, he can send the frequency 128.35 and enable 123.8. Nice, 128.35 primary, secondary 123.8 for Ocean 6213. Ma'am, have a great afternoon, great Sunday. Pista 28, vento 230 graus, 079. A pista cola na 28. 759, ali mantém pista 28. Telé 6333, decolado aos 37. Mantém a prova de decolagem até 2510. Chama o controle Salvador, 120-8. Mantendo a frota 2508, né? Salvador, boa tarde, Senai 633. Senai 633, contato radar decolagem, setor limite voo 360, sem restrição, saída de São Paulo. 360, salvo 1, autorizado a decolar, pista 28, vento 220 graus, 08. As 2759, decola aos 39, mantém pro até 2510, chama o controle Salvador, 120-8. Mantém pro até 2500, chama 208, obrigado, bom dia, a sua 2759. Controle Salvador, bom dia, a sua 2759, passa 1100 metros. 2759, contato radar da decolagem, doutora nível 360, saída do Leste 9.

Onde é a primeira 47? Azul 5021, pronto. Azul 5021, autorizado ali, mantém pista 10. Corrigindo, pista 28. Ele mantém pista 28, 5021. Chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 228, obrigado, bom dia, azul 27. Plano cancelado 1546. Mantenha saída de voo visual, ajuste em Salvador 1007. Boa direto Suaza. E até 15006. Bravo 5021, tá colado aos 47. Entre a proa até 2500 pés, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 085021, mantendo a proa até 2500. Salvador Azul, 5021. Azul 5021, conta a terra zero do colégio, suba para o nível de voo 320. Após 2 mil pés, voa direto livre, sem restrições. 320, após 2 mil, voa lenta sem restrições, 5021.